meio de mim sem milindre. Não sou Deus pra saber de um tudo. Me gasto no amor que é sublime. No tempo me cure e assim me apure. Desconfio de mim sem milindre. Não sou Deus pra saber de um tudo. Me gasto no amor que é sublime. No tempo me cure e assim me apuro. No meio da praça que existe aqui dentro, me vejo em protesto, nem tô me tapendo. Demandas do mundo, me porto pertenço. Creio friamente na mudança dos ventos. No meio da praça que existe aqui dentro, me vejo em protesto, nem tô me cabendo. Demandas do mundo, me porto pertenço. Creio piamente na mudança dos ventos. Tranquilamente em alerta, a alma, cabeça aberta, desperta. Sentindo o silêncio como o pai da conversa. Cada mulher que se impõe, liberta. Cada mulher que se impõe, liberta. Cada mulher que se impõe, liberta. Cada mulher que se impõe, liberta. Cada mulher que se impõe, liberta. Aqui dentro, me vejo em protesto, nem tô me cabendo. Demanda de um mundo, me porto pertenço. Creio piamente na mudança dos ventos. No meio da praça que existe aqui dentro, me vejo em protesto, nem tô me cabendo. Demanda de um mundo, me porto pertenço. Creio piamente na mudança dos ventos. Tranquilamente em alerta, a alma, cabeça aberta, desperta. Sentindo o silêncio como o pai da conversa. Cada mulher que se